no ar. Mais cultura! Pílulas de extensão, arte, ciência e educação a serviço da comunidade. Nosso cotidiano é abarrotado de atividades, as necessárias, as prazerosas e obrigações. Dentre elas, encontramos o trabalho que tomou muito do nosso tempo, mente e energia vital, resultando no estresse. Uma boa solução para isso está nos exercícios físicos. Além de prevenirem contra doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, obesidade e outros, os exercícios liberam na corrente sanguínea a endorfina. Mas qual exercício eu vou fazer? A resposta é fácil: artes marciais. Em Ouro Preto encontramos o Aikido Vila Rica. Esse dojo é um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, coordenado pelo professor de artes cênicas Frederic Magalhães. Carlos Felipe foi aluno do Aikido Vila Rica e considera essa arte essencial para o alívio de estresses. As nossas práticas podem abaixar consideravelmente o nível de estresse, principalmente a longo prazo. Proporciona um exercício corporal de qualidade sem um esforço sobrecarregado, cada um exercita no seu nível, no seu ritmo. Além disso, aprendemos a ser mais disciplinados com os nossos compromissos. A palavra Aikido possui alguns significados. Dentre eles encontramos a harmonia do universo e a arte do não combate. Ufa! Com isso podemos ficar tranquilos porque não voltaremos cheios de machucados depois dos treinos. Afinal, é uma arte não violenta. E mais, qualquer pessoa de qualquer idade pode participar. Porém, Carlos Felipe conta que existe uma pequena diferença na graduação quando o assunto é idade. Após muito treino, os praticantes passam por um exame. Ele inicia na faixa branca e o primeiro exame o designa a faixa amarela. Para crianças, a primeira faixa é a laranja, sucedida pela mesma faixa amarela. Depois vem a roxa, verde, azul e marrom. A graduação de faixa preta é escalada em vários níveis, mas os praticantes não mudam de faixa. São os dans. Primeiro dan, segundo dan. Para trocar de faixa colorida, se leva 6 meses a 1 ano. Enquanto, para mudar de dan, pode levar 3 anos ou mais. Moral da história: quer alívio de estresse e harmonia para sua vida? Vá para o Aikido! Se você morar em Ouro Preto, é só procurar pelo Aikido Vila Rica através do facebook.com/aikidovilarica ou pelo professor Frederic através do Departamento de Artes Cênicas, 3559-1731. Em Mariana, os treinos acontecem na Associação de Moradores do Bairro São Sebastião, ministrados pelo Carlos Felipe. Nas terças e quintas, os treinos ocorrem às 10 da manhã, segundas e quartas, às 8 da noite. Ou acesse facebook.com/yondaicomy-dojo. Eu sou Thaisa Bocardi, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Ouro Preto. Pílulas de Extensão, conhecimento a serviço da comunidade. Este programa é uma parceria entre a Pró-Reitoria de Extensão da UFOP e a Rádio Plural.